Boa tarde, malta. Então, o que é que se passou hoje? Estava no Twitter, vamos ver. E, epá, eu vi tipo zero noções a andar de um lado para o outro. E depois lembrei do meu colega Simão, que ele é que gosta de dizer que as pessoas têm tipo zero noção. E, epá, achei engraçado. Aquilo é um beco de cringe, mas olha, o que é que se é de fazer, né? Tu és tipo zero noção, és inculto como um cão. Devias comer um pão e pedir a demissão. Não me chegas ao pilhão, estás tipo ao nível do chão. És um cona de sabão, não te humilhes mais, irmão. Pensas que és bem mauzão, mas não passas de um anão. Não aguentas a pressão, vais levar uma lição. O meu rap é sensação, sabes que tenho razão. Como diz o Dré Simão, tu tens tipo zero noção. Ei. Tu tens tipo zero noção. E depois desta canção vais ficar sem reputação. Vou-te esmagar sem perdão. Traz-te fugir para o Irão. És só uma desilusão. Já nem tenho descrição para a tua presunção. Olha para ti dá depressão. O meu rap é sensação. Sabes que eu tenho razão. Como diz o Dré Simão, tu tens tipo zero noção. Ei. Tu tens tipo zero noção. Sons da Via. Sons da Via. Estou aqui com a impressão que perdeste a discussão. Já estás sem disposição, foste destruído, irmão. Tentaste ser-me mauzão, mas achaste que tinhas razão. Agora tens gratidão por não estares no caixão. O meu rap é sensação, sabes que tenho razão. Como diz o Dré Simão, tu tens tipo zero noção. Tu tens tipo zero noção.